oferecer para Júlio Oliveira, para Davi Ribeiro, para Luiz Oliveira, oferecer para Bobô, Rodoberto, oferecer para Bobô, Rodoberto, para o nosso amigo Severino da Quinta, a sua atenção com a cidade, oferecer para meu amigo Samuel Patrício, oferecer para César Odeia, João Dante, Aldenor, meu amigo Eloy de Teclado. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, ela está no Instagram, ela está aqui no Aconchego do Forró. É mesmo, rapaz? Eloy, amanhã, a partir das 5 até as 9 da noite, Eloy, e da Aconchego do Forró, viu? E você vai estar lá de novo, dançando no forró, né? Então, que se dança, tá? Por isso, eu estou lá mais da manhã, sabendo, no Aconchego do Forró amanhã. Tá legal, meu irmão, então tá certo. Quinta-feira, vai estar lá no Forró da Agua, quinta-feira, viu? Tá bom demais, tá fazendo muito show ele, né? Tá fazendo show demais, né? Se Deus quiser. Já fomos convidados. Pronto. Eu ofereço também para a Lúcia da ZN, a Orelhinha Crocante. Sim. Eu ofereço também para o nosso amigo Bigodão do Brega, né? Bigodão do Brega, isso. Eu ofereço também para Zé Leão e seu esposo Lady Lara. E olha a vinheta. Vem pra cá. Vai. Pra 87. Uê. Você vai se apaixonar pelo Brega 87. Valeu, Zé! Valeu! Você tá rimando. Valeu, Zé! Até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, Chico! Tchau pra você! O Chico que disse assim: valeu, Zé! Até segunda-feira, se Deus quiser. Ele falou assim. E eu falei: valeu, Chico! Aquele abraço para nosso amigo Jorge Lucena. Boa tarde, Jorge Lucena. Tá dizendo: Orlando, esqueceu da minha música? Não, esqueci não. Já eu vou tocar. É porque toquei muita música minha, tem que ir compassando. Ele tá pedindo a música Rumba Louca. Pronto, vou botar aqui na prova. Vai tocar duas minhas coladinhas aqui. Que já pediram essa e Rumba Louca, e tem outra aqui. Então, mas tem mais gente para falar com a gente? Deixa eu ver se tem. Tem assim, o nosso amigo, o homem do chocalho, é o Costa Pinto. Boa tarde, Costa Pinto. Boa tarde, meu nobre. Boa tarde, José Orlando. Boa tarde para a Sandra Silva, a nossa fadinha. Boa tarde para todos os ouvintes que estão ligados na 87 FM. Pois é, o programa é mil, é bombando. É tudo. O pessoal gosta, né? Eita, que programa veio pra ficar e jamais vai sair. É de dar inveja. Meu nobre José Orlando, gostaria de mandar uma boa tarde para o Bill. O Bigodão lá das Alagoas. Boa tarde, Bigodão. Uma boa tarde especial para Dona Severina, minha, a sua e a nossa rainha da 87. Certo. E o Chucalho hoje é pra vai quem? Ser balançado para aquele que é apaixonado. Vamos imagina lá. Quem é. Balança o Chucalho. Severino das Quintas, que manda Costa Pinto sempre balançar o Chucalho. Balança o Chucalho. Sim, ó. Vai lá. E a música vai ficar por sua conta. Tá bom, vou botar uma minha. Tá certo. Balança o Chucalho. Vai ser balançado hoje para Severino das Quintas, que é apaixonado pelo Chucalho de Costa Pinto. Isso é de dar inveja, Costa Pinto, tchu-tchu pra você, meu garoto. Obrigado pela participação. Agora eu vou falar com ele aqui, diretamente da cidade de Cuité, na Paraíba. É o nosso amigo Manuel Nascimento. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, José Orlando. Boa tarde. Fico muito agradecido por ter ouvido a sua voz e ter essa música de merecendo pra Maria da Conceição Pará, do Marielle, e a todos aí da Raida, tá ali ouvindo. Pode essa música qualquer um de José Orlando. Tá bom, então, tá legal. Valeu, Manuel Nascimento, de Cuité, na Paraíba. E a nossa amiga Jacira, de Rego Moleiro, ela tá pedindo a música do Odair José, Planta Sem Raiz, ok? E vamos embora. Eu canto Rumba Louca, Carlos Alexandre canta Final de Semana, depois eu canto Declaração e Odair José, Planta Sem Raiz. Tchau, tchau pra você, meu garoto. pertinho do meu, beijando a sua boca, que beijo gostoso que você me deu. Dançando essa rumba louca, seu corpo suado pertinho do meu, beijando a sua boca, que beijo gostoso que você me deu. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Que essa rumba é boa, essa rumba é louca e não pode parar. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Que essa rumba é boa, essa rumba é louca e não pode parar. Seu corpo suado pertinho do meu, beijando a sua boca, que beijo gostoso que você me deu. Dançando essa rumba louca, seu corpo suado pertinho do meu, beijando a sua boca, que beijo gostoso que você me deu. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Que essa rumba é boa, essa rumba é louca e não pode parar. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Que essa rumba é boa, essa rumba é louca e não pode parar. FM. Perto de ti, nossos momentos foram tão lindos e ainda não esqueci. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou no final de semana. Eu quero passar o final de semana contigo. Eu quero passar o final de semana contigo. Eu quero passar o final de semana contigo. Eu quero passar o final de semana contigo. Quero entregar esse amor que guardei dentro de mim pra você. E quero contar o quanto chorei com vontade de te ver. É que meu tempo é tão curto, meu bem. Não vá pensar que eu tenho outro alguém. Estou sentindo que você me chama. Espere que eu vou no final de semana. Espere que eu vou no final de semana. Uou, uou, uou, uou. Eu quero passar o final de semana contigo. Eu quero passar o final de semana contigo. Contigo. Oh, oh, oh, oh, oh. Eu quero passar contigo. Uou, uou, uou, uou, uou. Eu quero passar o final de semana contigo. Uou, uou, uou, uou. Eu quero passar o final de semana contigo. 87 FM. Meu bem, está querendo dizer alguma coisa que eu já precisava saber. Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir, mas saiba que o meu coração ainda espera por ti. Meu amor, minha vida, eu te amo. Você é minha grande paixão. Nos meus sonhos, teu nome eu chamo. Pra você guardo meu coração. Você, meu bem, está querendo dizer alguma coisa que eu já precisava saber. Se é uma declaração, eu gostaria de ouvir, mas saiba que o meu coração ainda é. Todo mundo se sacode, o mundo bota a colheita. O forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Pode eu botar na balança que se é o forró pesado. Forró pesado, forró pesado. A moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, forró pesado. A moçada se assanha, ninguém quer ficar João Pessoa, Paraíba, Brasil. WhatsApp 839-9802-3138. Uma organização da rede Suzuki Sat. Organização Carlos Suzuki. Essa cama desse quarto eu tô curtindo. Essa uma paixão tão louca. E eu te chamo, quero ter você ao meu lado. De madrugada fazer amor, quero brincar casinha com você. O feijão que meu mulher, a carne tu nem tempera, se não se preocupe, que essa energia eu reponho. Minha comida é aqui, é agora com você toda hora. Como fico legal, minha comida é aqui, é agora com você. Tô na hora, como que eu fico legal. Minha comida é aqui, é agora com você. Toda hora, como que eu fico legal. Minha comida é aqui, agora com você. Toda hora, como que eu fico legal. teu lado, amanhecer na tua cama, ver você falando sério, meu bem, diga que me ama, dar o cheiro no teu cangote, te arrepiar todinha. Agora não temos mais jeito, tamo tudo viciado, desmantelo, tomou conta dessa cama, desse quarto, eu tô curtindo, estou apaixonado, tô louca. Eu te chamo, quero ter você ao meu lado, de madrugada fazer amor, quero brincar de casinha com você. O feijão queimou, mulher, a carne e tu nem tempera, se não se preocupe, que as energias eu reponho. Minha comida é aqui, é agora com você, toda hora como pro fico legal. Minha comida aqui, agora com você, toda hora como pro fico legal. Minha comida é aqui, é agora com você, toda hora como pro fico legal. Minha comida é aqui, é agora com você, toda hora como pro fico legal. KHz, Rádio Serrana, AM Super Serrana, Araruna, Paraíba. Rádio Brega Show, João Pessoa, Paraíba, Brasil. WhatsApp 83998023138. Uma organização da Rede Suzuki Sati. Organização Carlos Suzuki. Tu és a pista, cópia fiel do progresso, onde meu Brasil expresso não vai parar de correr. Tu és a pista, cópia fiel do progresso, onde meu Brasil expresso não vai parar de correr. Vai, vai, vai, vai, a mil milhas por segundo, ninguém lhe segura mais. Por segundo, ninguém lhe segura mais. Brasil criança, que de repente cresceu, e muito cedo correu, pra bem longe ele vai. Vai mostrar ao mundo, sua força, seu progresso, é este o Brasil expresso, que ninguém segura mais. Vai mostrar ao mundo, sua força, seu progresso, é este o Brasil expresso, que ninguém segura mais. Vai, vai, vai, vai, a mil milhas por segundo, ninguém lhe segura mais. Vai, vai, vai, vai, a mil milhas por segundo, ninguém lhe segura mais. Estrada nova, outrora posto e caminho, de buraco e muito espinho, pedra é bolha e massa B. Tu és a pista, cópia fiel do progresso, onde meu Brasil expresso não vai parar de correr. Tu és a pista, cópia fiel do progresso, onde meu Brasil expresso não vai parar de correr. Vai, vai, vai, vai, a mil milhas por segundo, ninguém lhe segura mais. Por segundo, ninguém lhe segura mais. Vai, vai, vai, vai. CYI692, 590 kHz. Rádio Serrana, AM Super Serrana, Araruna, Paraíba. Rádio Brega Show, João Pessoa, Paraíba, Brasil. WhatsApp 83998023138. Uma organização da Rede Suzuki. Suzuki SAT. Organização Carlos Suzuki. Forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar. Na entrada está escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro, é por dinheiro ganhar. E ele leu na entrada que é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. Forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. As moreninhas da noite inteira, na brincadeira levanta pó. É animado, ninguém cochila, chega faz fila pra dançar. Na entrada está escrito, é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. A poeira sobe, o suor desce, a gente vê o sol raiar. O sanfoneiro padece, mas não pode reclamar. Está ganhando dinheiro, é por dinheiro ganhar. E ele leu na entrada que é proibido cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar, cochilar. É proibido cochilar, cochilar. Kilohertz, Rádio Serrana, AM Super Serrana, Araruna, Paraíba. A melhor programação musical, os melhores artistas, você encontra tudo aqui. A rádio da gente é Brega Show. É Brega Show. Segurar essa barra que é gostar de você, então

você comigo, não me deixe só com essa solidão. Te quero aqui do meu lado, pra sempre serás minha amada. A todo instante eu quero você do meu lado. Ei, ei, ZYI 692, 590 kHz. Rádio Serrana de Araruna, 5 kW de potência. A mais moderna emissora AM da região, 100% digital. 100% digital. Estúdios à Rua Coronel Pedro Targino, Centro, Araruna, Paraíba. Uma empresa do Grupo Maranhão. Atenção, emissoras, para a formação da rede Suzuki Sat de rádios, todas conectadas na mesma programação. Na mesma programação. Rádio Brega Show João Pessoa, Paraíba. Rádio Suzuki Sat São Paulo, São Paulo. Rádio Forroreando Campina Grande, Paraíba. Rádio Exclusivo Sertanejo, Goiânia, Goiás. Rádio Balacobaco, Dona Inês, Paraíba. Rádio Delícia FM, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rádio Poesia, Verso e Viola, Araruna, Paraíba. Rádio Serrana M 590, Araruna, Paraíba. Rádio Colina de Cuité, Cuité, Paraíba. Rádio Breganejo, Fortaleza, Ceará. Todas conectadas na mesma programação. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Identificação. É isso aí, 692-590, Rádio Serrana de Araruna, Paraíba, Brasil. Carlos Suzuki, para se apresentar. Sendo assim, a hora do chorão. Ai! Ô, gente, que diabo é diabo? Eu mandei você futucar, foi a sanfona, não Carlos, foi a mulher Suzuki. Não. Agora futuca de novo. Carlos Suzuki. Eu vou te dar uma paulada de 5,3 centímetros. Olá, gente, boa tarde, minha Paraíba. Boa tarde, meu Rio Grande do Norte. Abraço a você que me escuta na M590 Serrana de Araruna. Nós chegamos em mais de 180 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte no Rádio AM. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência. Um abraço a você também, que me escuta na Rádio Brega Show, no Brasil e no mundo, né? A partir de agora, a Hora do Chorão Só Brega está no ar também. As emissoras parceiras que retransmitem o nosso programa. Um abração. Valeu, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Um abração a todos vocês ligados conosco. O Carlos Suzuki, hoje é sexta-feira, né? Sextou, hoje é dia 10 de março de 2023 e a partir de agora eu convido a você, ao mesmo tempo peço permissão para chegar na tua casa, no teu trabalho, no teu carro, me dás uma carona aí e eu te dou também uma carona trazendo, inclusive levando, trazendo não, né? Levando para vocês música boa a partir de agora, a Hora do Chorão Sobre! Suzuki. Eita, menino, vamos beber uma. Traz mais uma, ei, que aquela já acabou. amor. Traz mais um aê, que aquela já secou. Não deixe faltar, eu só sei cantar e sofrer por amor. A turma da gelada tá chegando, a turma da gelada já chegou. Agora vai começar o desmantelo, meu amigo, bote gelo pra acabar com o calor. Hoje eu quero ver quem me aguenta, pra beber comigo quem for fraco se arrebenta. Garçom, o troço hoje é no moído, quem quiser beber comigo tem que ter nome de bom. Tem que ser bom de copo, tem que ser bom na bebedeira. Gosto de beber gelada, Campari e uísque, gosto de fazer zoeira. Eu bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, não existe saideira. Eu bebo sexta, bebo sábado e domingo, vou até segunda-feira. Traz mais um aê, que aquela já acabou. Sofrer por amor. Alô, garçom! Traz mais um aê! Lindomalim chegou e a turma da gelada. Arre! Traz mais um aê, que aquela já acabou. Traz mais um aê, que aquela já secou. Deixe faltar, eu só sei cantar e sofrer por amor. A turma da gelada tá chegando, a turma da gelada já chegou. Agora vai começar o desmantelo, meu amigo, bote gelo pra acabar com o calor. Hoje eu quero ver quem me aguenta, pra beber comigo quem for fraco se arrebenta. Garçom, o troço hoje é no moído, quem quiser beber comigo tem que ter nome de bom. Tem que ser bom de copo, tem que ser bom na bebedeira. Gosto de beber gelada, Campari e uísque, gosto de fazer zoeira. Eu bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, bebo, não existe saideira. Bebo sexta, bebo sábado e domingo, vou até segunda-feira. Traz mais um aê, que aquela já acabou. Traz mais um aê, que aquela já secou. Não deixe faltar, eu só sei cantar e sofrer por amor. Traz mais um aê, que aquela já acabou. Traz mais um aê, que aquela já secou. Não deixe faltar, eu só sei cantar e sofrer por amor. Samba, pirita, futebol e carnaval.

Rádio Serrana, a voz de Araruna que a Paraíba conhece. A melhor programação musical, os melhores artistas, você encontra tudo aqui. A rádio da gente é Brega Show. É Brega Show. Pois é, gente de meu Brasil, a hora certa para você são 3:19. Estamos com a hora do Chorão Só Brega, direto da capital paraibana, para todo mundo na M590, Serrana de Araruna, mais de 180 cidades da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Ao vivo na Rádio Brega Show, para toda essa galera que nos escuta lá no exterior, né? Daqui a pouco também no Brasil, daqui a pouco vamos falar o nome do exterior, quem está com a gente. E aqui, algumas pessoas aqui no Brasil. Mas eu quero abraçar as emissoras parceiras, estão ligadas com a gente, é transmitindo o programa. Rádio Brega Show de João Pessoa, que está aqui conosco, Carlos Suzuki, gerando esse som. Rádio Brega Show de Portugal. Rádio Forroriano de Campina Grande. Rádio Brega Show de Angola. Rádio Poesia Verso e Viola de Araruna. Rádio Brega Show de Guiné-Bissau. Rádio Balacobaco de Dona Inês. Rádio Brega Show de Guiné, Rádio Brega Show de Moçambique, Rádio Suzuki Sato de São Paulo, Rádio Brega Show de Guiné Equatorial, Rádio Delícia FM Rio de Janeiro, Rádio Brega Show de São Tomé e Príncipe, Rádio Exclusivo Sertanejo de Goiânia, Goiás, Rádio Brega Show de Cabo Verde, Rádio Breganejo de Fortaleza, Rádio Brega Show lá dos Estados Unidos. E aqui eu quero mandar um abraço carinhoso. Essa gente amiga que está ligada conosco na Mega Brega Brasil, que é a emissora do nosso amigo Lindomar Lins, grande cantor. Hoje tem Panela do Brega, né, Lindomar? Hoje tem Panela do Brega, 8 da noite também na Rádio Brega Show. Então um abraço aí ao Lindomar Lins, pessoal do movimento Mega Brega Brasil, em São Luís, no Maranhão. Eu quero abraçar também ao cantor José Orlando, da Web Rádio Flash Brega de Natal, né, que tá com a gente aqui. Tentando esquecer o passado, eu sinto que errei, mas que não fui culpado. O relógio marcando as horas, eu vejo que o silêncio dominou a rua. Eu não sei se é melhor ir embora ou se devo esperar pela presença tua. Que noite é essa, amor? Eu não consigo mais dormir. Se não voltares depressa, já não interessa, eu prefiro desistir. Que noite é essa, amor? Eu não consigo mais dormir. Se não voltares depressa, já não interessa, eu prefiro desistir. Quando deito é que penso na vida, surge em minha frente as ilusões perdidas. E tentando esquecer o passado, eu sinto que errei, mas que não fui culpado. O relógio mar... Se eu fosse você, voltou o som aqui novamente, né? Mas é o seguinte, é porque a gente tá repetindo aqui as palavras, algumas emissoras estão aqui sendo conectadas agora, aí às vezes trava o sistema, né? Mas o importante é que nós estamos de volta com a hora do Chorão Só Brega. Um cheiro a todos vocês e mais uma vez abraçar as emissoras parceiras, né? Estão aí com a gente. Eu falava aqui da Web Flash Brega do José Orlando, Mega Brega Brasil lá de São Luís do Maranhão, Rádio Opção FM 104 de Pombal, Rádio Anderson DV, Vitória Gastei na Espanha, Nativa FM 91.9, Web Pequena Notável de Bacabal no Maranhão, Rádio Enxada Molada, Senador Aloide Souza, Anderson Deve, lá em Vitória Gasteiz, na Espanha, Rádio Comunitária de Eliseu Martins, Good Mix FM, Bom Lugar do Maranhão, Web Rádio Record FM de Natal, PG FM Praia Grande, abraçar também o pessoal, F3 Lagarto Sergipe, Divulga Music de João Pessoa, Tropical Mix, Rádio Forró Estação do Bacabal do Maranhão, Rádio Paixão Nacional, Rádio Mata Limpa FM de Areia, Tacaimbó Web de Tacaimbó e Transbaraúna, né, com a gente, Alvorada do Sertão de Patos, é meio mundo de brega. Então, já que estamos no brega, obrigado a vocês, vamos embora. Já já tem zap, viu? Deixa eu me ver aqui, rapaz, parece que já tem um zap aqui. É, eu vou trazer essa música, porque como eu dei um problema aqui rapidinho, né, resolvi essa questão da conexão, mas é no aplicativo que joga o som para a internet. Vamos trazer essa música. Após essa música, a gente vai trazer para vocês, certo? O que? Nós vamos trazer o Zap de Meu Povo, né? Vamos trazer o Zap de Meu Povo para a gente curtir aqui na Hora do Chorão. Sobre! Rádio Serrana. Chega pra cá, Carlos Suzuki. Vivendo as emoções. E tome brega. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui? E não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou. Cadê você, apareceu aqui, e nem voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Pois eu me calo, tá tudo bem. Eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir, e nem ligou. Cadê você, apareceu aqui, e não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Vem pra cá, sexta-feira legal. Vamos fazer um Suzuki. Vamos fazer um programa assim pra arrebentar a boca do balão. Manda áudio. Mas não faz mal, pois eu me calo, tá tudo bem. Eu sempre falo, cadê você, que nunca mais apareceu aqui, oh, oh, oh. E não vou pra me fazer sorrir, e nem ligou. Cadê você, que nunca mais apareceu aqui, oh, oh, oh. cadê você? E tome brega. Carlos Suzuki. Rádio Brega Show. Cadê você? Mande Aldo, mande Aldo. Não mande, né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. WhatsApp 839-9802-3138. CYI 692, 590 kHz. Rádio Serrana de Araruna, 5 kW de potência. A mais moderna emissora AM da região, 100% digital. 100% digital. Estúdios à Rua Coronel Pedro Targino, Centro, Araruna, Paraíba. Uma empresa do Grupo Maranhão. Pois é, gente boa, estamos de volta, são 3h30, né? 15h30, é a hora certa para você nessa sexta-feira. Obrigado, valeu, muito obrigado mesmo a você que está me ouvindo em qualquer que seja a emissora. Eu sou o Carlos Suzuki, eu estou aqui na Paraíba, né? Em João Pessoa, fazendo esse som legal aí para vocês, em mais de 80 emissoras no Brasil e no mundo. Aí o cara vai dizer, por que no mundo, além de ter gente ouvindo a gente na Rádio Brega Show, nós estamos ao vivo na rádio Anderson DV, lá em Vitória Gasteiz, lá na Espanha, né? Aí ligado com a gente. Vamos apiar aqui, vamos apiar. Deixa-me. Ô vovó, vem cá. Vovó, hoje é sexta-feira. Vovó vai pra onde hoje, vovó? Ô vovó, a senhora vai pro bar do baiano, é? Ô vovó, vamos lá pro Buchadas Bar. Eita, vamos lá pro Buchadas Bar, vovó. Fica ali pertinho do... Como é que dá o nome ali onde fica o negócio do governo, hein? Eita, eu não sei não. É um bairro que tem aí. É Buchadas Bar, olha. Então, deixa eu ver aqui o seguinte. Comer buchada. Puxando aquele fio pelos dentes. É bom demais. Dona Maria da Luz gosta de buchada. Boa tarde, Dona Maria da Luz. Hoje é sexto, cara Sanzuco, dia 10 de março. Está começando o programa Chorão. Só brega. É só brega. Manda um abraço aí para todos os ouvintes, para minhas amigas e meus amigos. Joel, João Félix, sumiu, mas apareceu ontem, né? Foi. A nega do Google, a voz do além, tudo gosta de mim, vou fazer o quê, né, cara? Abraço a Mariquinha, né, e também a gatinha dela, a outra Mariquinha. A Mariquinha gatinha. Também pra dar luz aqui em Cacerengo, a Lúcia Cadete, José Félix, que é irmão de João Félix, né? É, sabia não. Também pra Dona Anitta, Cissa Marinho, Socorro de Cubati, Andriela, as meninas, Socorro de Pedra Lavrada, Nino Machante, Daniel Medeiros, Dona Ciete. Finalmente a todos. Passa aí Evaldo Freire pra nós, tá? Evaldo Freire. É, Patrocínio Jacaré. Boa tarde pra ela. Tá assistindo filme. Pra todo mundo, tá bom, novela. Carlos Suzuki? E pra vovó aí, o menino. E ainda tá na praia, ainda tomando banho ainda. Ô, praia gostosa, hein? Cuidado no tubarão, vovó. Vixe, é mesmo, vovó. Cuidado. Já tem Marcelo Cavazaki, Marcelo Ramos, Zé da Galera. Também um abraço pra Everaldo Suzano, Everaldo Almeida, Carlos Oliveira, Dedé e Piabinha. A todo mundo, se eu for falar, é um monte de gente. É, também é Everaldo. Suzano, já falei. Roberto Souza, Luiz Fernando nas Barrocas. João Careca, seu Manuel do Arroi, a todo mundo, tá? Certo. A quem estiver ouvindo a rádio, manda alô pra mim, Naldo de Moreno também, aquele lá da Bahia, que sempre liga, esqueci o nome dele. Olha, é Dona Maria da Luz, né? É Carlinhos lá de Bicuara, na Bahia. Deixa eu ver quem tá por aqui também, é meu amigo Cícero Pinto. É, rapaz. Boa tarde, Carlos Suzuki, Cícero Pinto de Natal. Melhor programa do mundo, segundo ele. Valeu, Cícero Pinto. Muito obrigado aí pela audiência. Edita Luz. Boa tarde, Carlos. Toca um brega aí pra mim só pra curtir. Uma das suas, viu? Certo. Tchau. Um abraço pra você. Abraço, Edith. Carlos Suzuki. Aí, Marcelo Kawasaki, tome brega. Faça-me um favor de me deixar em paz. Já te amei, não te amo mais. Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. Sai de mim, mulher ingrata. Eu não te quero, nem virada em prata. Você só me fez sofrer, só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Você deixou meu coração chorando, tão triste que o meu peito ainda está sangrando. Se o arrependimento matasse, eu teria morrido. Ninguém sofreu tanto na vida quanto eu tenho sofrido. Você vai me pagar, você vai me pagar todo o mal que me fez, todo o mal que me fez. Eu ainda hei de ver você se ajoelhar aos meus pés outra vez. Você vai me pagar, você vai me pagar todo o mal que me fez. ainda hei de ver você se ajoelhar aos meus pés outra vez. Ingrata, você deixou meu coração chorando, tão triste que o meu peito ainda está sangrando. Se o arrependimento matasse, eu teria morrido. Ninguém sofreu tanto na vida quanto eu tenho sofrido. Você vai me pagar, você vai. Você se ajoelhar aos meus pés outra vez. Você vai me pagar, você vai me pagar todo o mal que me fez, todo o mal que me fez. Eu ainda hei de ver você se ajoelhar aos meus pés outra vez. Você vai me pagar, você vai me pagar todo o mal que me fez, todo o mal que me fez. Eu ainda hei de ver você se ajoelhar aos meus pés outra vez. Você vai me pagar, você vai me pagar. Rádio Serrana, a voz de Araruna que a Paraíba conhece. A melhor programação musical, os melhores artistas, você encontra tudo aqui. A rádio da gente é Brega Show. É Brega Show. Olha aí, gente, estamos de volta. Deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. Hoje é sexta-feira. Quero tocar música boa aí pra vocês, né? Aproveitar também para mandar um abraço aos meus queridos ouvintes em Monte das Gameleiras, Zé de Nogue e Dona Odete, lá no Mercadinho São José, vendendo pelo menor preço. Neide e Alemão, Cida e Lau, pessoal de Araruna, Losaldo, Valdo de Tutu, Dona Rita Ana, né? Walterson, Gerson e Cristiane, Zé das Celas, seu Cícero Berato e toda a sua família, Chaveirinho da Paraíba, de Assis, seu Leobaldo, Antônio Jacinto, Dona Sônia de Zé Jacinto, sempre ouvindo nosso programa, fazendo companhia ao Carlos Suzuki, o Carlos Suzuki fazendo companhia também a ela, todas as tardes. Um abraço para a senhora, Dona Sônia de Zé Jacinto, um cheiro! Mandando um abraço também para José, né, que escuta aí, sempre está pertinho de Dona Sônia ali ouvindo nosso programa. Abração para Domingão, Zilda dos Santos, Ed Isaac, Chico Cabelo e Dona Dida, alô Genilda, Genilda e Nicodemos lá nos transmissores, Zé Barbosa e Livramento em Araruna, Raimundão, Edito da Luz, Josa da Carroça, Josa Camilo, Zé de Goiânia, Toninho Juarez, Dona Maria Viana, Emily, ouvindo nosso programa. Um abraço, Dona Maria Viana. Gil Tezé e Dona Maria, está ouvindo a gente também. Vive Maria Rato, Dona Lourdes Belém, Edinaldo Souza, Léo e Rosinha, né? Falar em Edinaldo Souza, é Bruno, né? Lívia e Patinha. Abraçar o Paulo Azevedo e toda a sua família, Nino Machante, Dadá, Paulo Cabeludo, Antônio Roque, Nelinho, retransmitindo nosso programa nas difusoras. Eu abraço também aqui em João Pessoa, meu amigo Bill e Alica, ouvindo o nosso programa aqui em João Pessoa, Bill e Lica, né? Em Oitizeiro. Seu Valdemir Mendes Leite e Dona Rejane no bairro 13 de Maio, ouvindo nosso programa. Dona Neves e Nildinho lá no Castelo Branco. Daniela e Sueli em Mangabeira, lá na clínica Doutor Medeiros. Abraçar também George lá em Santa Rita, Sopinha lá em Bahia, Natécio em Mangabeira, né? E lá Dona Tida também em Mangabeira. Dona Tida é a mãe da Wanda, né? Está ouvindo nosso programa. A Wanda disse que Dona Tida está toda tarde ouvindo nosso programa aqui em Mangabeira, na Rádio Brega Show. Então, um abraço para a senhora, Dona Tida. Eu quero abraçar lá em Mandacaru, meu amigão Etevaldo, Dona Josefa, Valdique, né? Milena, Etevaldo Neto, Biba, Bicho Mago e Alana, Maria Rita, Maria Esté, Batatinha, não é isso? É, rapaz, toda essa gente aqui, João Pessoa, ligado conosco, muito obrigado pela honrosa audiência. Eu quero abraçar a Neuza de Zuca lá em São... Neuza de Zuca é em Queimadas do Japi, né? Seu Zuza lá em São Tomé, Marisete Zé Torres, lá em Araruna, João Paulo Zé Ramalho, Poço Branco, Rio Grande do Norte, Luciano Bambão, Elias Moreira, Dona Ju, em Serra Caiada. Abraçar Everaldo Almeida, lá em Cuité, Zé de Bibi, né? Francisco Xavier também com a gente, João Numero, lá em Bananeiras, Dona Anitta Branca, lá em Solânia, um cheiro para ela. Um abraço, nosso amigão Edivanildo. Dona Anitta Branca é a mãe do meu amigão Edivanildo, também do meu amigão Joel. Alô, Joel e Rosinha, lá no Rio de Janeiro. Em Dona Inês, minha terra natal, um abraço meus irmãos Risoldo, Lula, Dada e Zuzu e toda a família Borges, né? Alô, Coronel Remoado, lá em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, o homem do Morão da Porteira, 5:30 da manhã, né? Neguinho da BR Pintura, Xixi também está ouvindo a gente. João Paulo, João Maria, na Bela Vista de Santo Antônio. Ivanilda, lá no Sítio Sexto de Passagem. Ivan Carlos, Aldiaciola, lá em Santo Antônio. Primo do Caldo de Cana, lá em João Câmara, e toda a sua família ouvindo nosso programa. Dona Graça, Zé de Ezequiel, Pajaraca. Professor Ronaldo, meu povo querido de Itacima. Alô, Dona Maria da Luz, 1 e 2, lá em Cacerengue. Alô, Bigode, Lúcia Cadete, João do Bode, né? Pessoal aí de Cacerengue com a gente. Alô, meu povo de Campina Grande, João Albino, Zé da Galera, Kennedy Salles, Edil France, Hernandes Gouveia, né? Heleno Lima, toda essa gente querida de Campina Grande, um abraço. Seu Severino Anísio, lá em Serra da Raiz, um abraço pro senhor. Alô, Barraco, lá do Sítio Serrote de Padre Antônio, um abração. Muito obrigado pela audiência. José Pequeno Macena, em Lagoa de Pedra de Cacimbo Dentro. Lá no Riachão, Beca, o locutor de Hernando Moura. Alô, meu povo, São José do Campestre. Doura, Maria José, Darlan, Lulu Costureira, Zé Nedino, Zé Nunes, Vera, né? Tá ligado com a gente. Nosso povo querido de Cacimba Dentro. Alô, Branco Miguel, alô, Branco. Branco tá ligado com a gente, né? Silene Ramos, Papa Alves, seu, o Alisson, o seu Tarcísio Rosendo. Quem está com a gente também, Araruna, Leide Jane, Zé de Janda, Letícia em Araruna, né? Maria de Veinho, Veinho no Varelo de Baixo, ouvindo nosso programa, Iris, toda essa gente com a gente, na hora do Chorão Sobrega. Carlos Suzuki. É bom demais. Eu queria ter o dom de poder cantar igual os pássaros que Deus fez pra viver, livre pra voar desse azul sem dimensão. Eu queria ter poder pra poder fazer você às vezes dizer sim ao invés do não. Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação. Convidar agora com muita honra e orgulho, Sandro, para você, vem cantar. Agora eu posso dizer que zerei minha vida, Tony. Eu queria ter um dom de poder cantar igual os pássaros que Deus fez pra viver, livre pra voar nesse azul sem dimensão. Queria ter poder pra poder fazer você às vezes dizer sim ao invés ou não. Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria e educação. Vou mudar, um dia você mesmo vai dizer que era quem tu sois, é uma miragem, pode escrever. Vou mudar, um dia você mesmo vai se ver diante do espelho do poder. Alô, Bill! A honra é toda minha. Que Deus te abençoe na tua trajetória e nas tuas caminhadas. Obrigado. E mais! Eu queria ter o bom. Só quero Carlos Suzuki! Estou aqui para dar continuidade ao seu legado. Olha, mandando um abraço também para o seu Renato aqui no Iguatemi. Se eu pudesse ter você, meu bem. Oh, quanto bom seria. Nunca mais eu sofreria como eu vivo a sofrer. desde o dia em que eu lhe vi. Pela primeira vez senti que nascera o amor em mim, mas que cedo teve fim. Tive tanta esperança de ser seu meu amor, toda minha confiança no que você me falou. Hoje só tenho lembrança de um fracassado amor, e me deixou como herança a saudade e a dor. E eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar, e enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim. Tive tanta esperança de ser meu o seu amor, toda minha confiança no que você me falou. Hoje só tenho lembrança de um fracassado amor, e me deixou como herança a saudade e a dor. E eu que tanto lhe pedi pra você não me deixar, e enfim, só Deus sabe o quanto eu sofri por você me abandonar assim, por você me abandonar assim, por você me abandonar assim, por você me abandonar assim. Rádio Serrana. Moderna, pronta para o futuro. Tecnologia de ponta. Equipe de qualidade. E os melhores ouvintes. Essa é a rádio de todos nós. A cada instante. A sua mais agradável companhia. Rádio Braga Show. João Pessoa, Paraíba. Pois é, gente, estamos de volta, já são 3h51. Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que está interagindo conosco, aqui via WhatsApp, né? 839-9802-3138. Quem está aqui é a Wanda Silva. Ela escreve: boa tarde, Carlos Suzuki, tudo bem? Estou ouvindo o programa Brega Show, né? Pela Transbaraúna, a Hora do Chorão, né? Ela está ouvindo a Hora do Chorão pela Transbaraúna, que é a rádio do meu amigo Nilson Silva, lá em São Paulo. Sou seu ouvinte de todos os dias pela Transbaraúna, e a minha mãe é Tida, é esse? Também é sua ouvinte todos os dias. Ela acompanha o Brega Show pelo aplicativo de João Pessoa, lá em Mangabeira. Então, um abraço para sua mãe, é dona Tida, né, Wanda? Um abraço para ela. Wanda mora em São Paulo e ela diz assim: sou paraibana, mas moro aqui mais de 30 anos, mas não esqueço da minha terra. Minha família mora em João Pessoa. Um abraço, Wanda. Um abraço para você. Uma boa tarde para sua mãe, a dona Tida, a toda essa gente querida aqui de João Pessoa, ligado com a gente na Hora do Chorão, sobre ela. Ok, Carlos. Então a gente vai. Nil Santos disse: tá ok. Negócio que eu perguntei a ele aqui no ar. Naninha de Cacimba de Dentro, boa tarde. Boa tarde, Carlos Suzuki. Passe uma música aí, composição sua. Daquela bem arretada. Que é Naninha, no Cacimba de Dentro. Valeu, Naninha. Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Vamos ver se tem mais zap aqui. Vou logo colocar o zap agora. Dona Maria da Luz, aqui no É do Gato, lá de Cacerengue. Boa tarde. Boa tarde, Carlos Suzuki. Me esqueceu hoje, rapaz. Ai, ai, tô brincando, Carlos Suzuki, então. Então, uma boa tarde pra você, pra sua esposa, todos os seus familiares, pra tudo que faz a Rádio Serrana. também não esqueça na sua vovó, o netinho dela, o bisnetinho, não sei, pra todos que falam na mulher do gato e falam na mulher que não tem gato, que sou eu. Também mando meu boa tarde para seu João Careca, para seu Manuel do Arroz, Bananeiras, Roberto Souza, enfim, para todos seus milhares de ouvintes. No Brasil e fora do Brasil, do outro lado do mundo, né, Suzuki? Até no além, né? Uma boa tarde, quero qualquer um. A música de José Ribeiro, adoro José Ribeiro. Cantei agora, José Ribeiro. José Ribeiro, tá minha outro. Confiança, gosto de todas elas, mas minha confiança também gosto muito. Eu acabei de muito cantar. Muito obrigada. Foi. Um final de semana abençoado por Deus. Até segunda, né, Suzuki? Tchau, tchau, com Deus. Um abraço. Sim, não esquecendo minha amiga, minha xará, Dona Maria da Luz do Gato, Lúcia Barra, Lúcia Cadete, para todos, seu milagre de ouvir, tá bom? Tá tchau, certo. Tchau, com Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Dona Maria da Luz, aqui não é do gato, ela pediu José Ribeiro, já cantei, inclusive a música que ela pediu, não foi? Tive tanta confiança nesse meu seu amor. Mas a nega do Google parece que já chegou por aqui, é do além, né? Será, meu Jesus? Não botou, foi nada, só vovó. Vovó, a senhora está combinada com essa nega do Google para me derrubar? Hein? A nega do Google só botou um zoinho aqui, bem pequenininho, né? Eita, Manezinho de São Paulo está ligado com a gente. Um abraço, Manezinho. Obrigado pela audiência. Ele mandou um vídeo aqui. Deixa eu ver quem é. Né? Deixa eu ver quem é aqui. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Manezinho de São Paulo, Dona Leste Penha. Mandando um abraço aí para toda a equipe da Rádio Suzuki Site São Paulo SP e Rádio Brega Show de Recife, Ceará, Paraíba, né? Ah, beleza. Mandando um abraço aí para Carlos Suzuki. Olha, Manezinho, mandou um vídeo. Dessa emissora e Rádio Serrana de Ararana. É o Carlos Suzuki que comanda lá com toda a equipe. Ele gravou a noite ontem. Nilson Santos, Ediliana Rinaldi, quem mais? Marcos. É tanta gente que dá um bloco na hora. Manezinho fazendo um teste aqui, manda um abraço para ele. Olha, ele fazendo o teste. Eu gostei aqui do vídeo do Manezinho, né? Manezinho lá de São Paulo. Ele gravou ontem à noite, aí mandou agora de manhã. Eu tive a curiosidade de ver esse vídeo. Gilban de Natal, boa tarde, Gilban. Chegue para cá. Boa tarde, meu amigo Carlos Suzuki. Boa tarde, vovó. Boa tarde, bebê Chorão. E todos que ouvem o Brega, a Hora do Chorão. Carlos Suzuki, é Gilvan aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Carlos Suzuki, vamos tocar. Hoje é o tema Dutra. Como desejo teu amor. Ofereço a todos que ouvem o Brega, a Hora do Chorão. Aí, nosso amigo Gilvan, lá de Natal, participou do nosso programa. Vamos trazer brega. Eu quero mandar um cheiro carinhoso, né, a toda essa gente querida de Araruna. Ligado com a gente na Hora do Chorão. Sou brega na Serrana de Araruna. E lembrando, hoje é sexta-feira, né? Como hoje é sexta-feira, a programação na sexta e na tarde, ela muda um pouco a partir de 5 da tarde, por exemplo. Na sexta-feira, nós temos o programa Espaço Livre com Doca de Natanael, de 5 às 6. E de 6 às 7, Nilson Santos com o Momento do Vaqueiro. Então, hoje... 5 da tarde, aí o Doca de Natanael. Vamos trazer aqui e mandar um cheiro carinhoso. Aqui eu quero mandar um cheiro carinhoso para a Dona Cícera Marinho, lá em Vera Cruz, ouvindo nosso programa. Eu vou trazer uma música aqui em homenagem para ela, que é o Valdir Soriano, que vai cantar, viu? Tá certo? Claro que na voz do Valdir, a gente vai trazer, ela gosta muito da música... da interpretação do Valdir, e a gente manda essa próxima música para ela. Eu quero abraçar também aqui Chagas e Dona Nora, lá no sítio Papagaio do Japi, ouvindo nosso programa, não é isso? Além de Dona Cícera Marinho lá em Vera Cruz, meu amigo Chagas e Dona Nora. Eu abraço o professor João Edilson, Lúcia Caçarola, Cleito de Paula, Pedrinho Locutor, Paulo, é o nosso amigo Bico de Pato, essa gente querida aí do Japi, no Rio Grande do Norte, ouvindo a Serra de Araruna. Muito obrigado pela audiência. Abraço também meu povo de Serra de São Bento, Vital Marques, seu Zezinho e Dona Rita, meu povo de Passa e Pica, todo esse Rio Grande do Norte querido. Obrigado pela audiência e vamos de breve! Carlos Suzuki! Valdir Soriano, presta atenção. Dona Cícera! Esqueça, se ele não te ama. Esqueça, se ele não te quer. E não chore mais, não sofra assim. Faz sofrer e até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem, não sofra, não pense, não chore mais, meu os corações nessa sexta-feira. Vamos vivenciar a música legal. Programa diferente. Chega tomar um coquetel de felicidade aqui na Hora de Chorar. Como desejo teu amor, quando me lembro que vivi junto de ti tantos momentos. Como desejo ver a luz do teu olhar a me seguir e viver no teu pensamento. Como desejo ser o alguém que hoje tem o teu amor e que vive tão feliz por tudo aquilo que sofri. Quero de novo teu amor, pra nunca mais sofrer assim e não viver neste tormento. Eu quero tanto teu amor que ao de ti me aproximar fico contente, já não sofro. E nem que seja uma vez só, queria ouvir a tua voz, de novo abraçar teu corpo. Queria tanto uma vez mais poder de novo te beijar e reviver minha alegria, dizer que nunca me esqueci dos dias lindos que vivi, que loucamente ainda te amo. tantos momentos. Como desejo ver a luz do teu olhar a me seguir e viver no teu pensamento. Como desejo ser o alguém que hoje tem o teu amor e que vive tão feliz por tudo aquilo que sofri. Quero de novo o teu amor pra nunca mais sofrer assim e não viver neste tormento. Eu quero tanto teu amor que ao de ti me aproximar fico contente, já não sofro. E nem que seja uma vez só queria ouvir a tua voz, de novo abraçar teu corpo. Queria tanto uma vez mais poder de novo te beijar e reviver minha alegria. Dizer que nunca me esqueci dos dias lindos que vivi, que loucamente ainda te amo. Serrana. A melhor programação musical, os melhores artistas. Você encontra tudo aqui. A rádio da gente é Brega Show. É Brega Show. Eu tava pensando aqui comigo, sabe, vovó? Pense num bregão, né? É cada música assim que toca no coração da gente. Toca no seu coração, vovó. Vovó, parece ter um coração de pedra. Nessas músicas toca no coração dela. Ô, Joel, essa vovozinha disse que vai pro Rio de Janeiro comprar fiado agora na loja da Rosinha. Abraçando meu amigo Joel e Rosinha lá no Rio de Janeiro, ligado com a gente. Obrigado pela audiência. Um abraço, Joel. Alô, Rosinha. Alô, Ocivaldo da comunidade PPG aí no Rio de Janeiro. É, quero abraçar também ao nosso amigo Carlos Augusto e a Mariquinha, lá no Rio de Janeiro. Genival, né? Geraldo, Lúcia, Maguila, José Félix, João Félix, lá no Rio de Janeiro, ouvindo a gente. Ontem me chamou a atenção uma coisa aqui que o José Félix falou. Ele disse que mandou alô para a tia dele, Rita Cajueiro. Olha, eu não sei se é essa Rita Cajueiro, porque eu sou dono Neis também, né? Dona Rita Cajueiro era uma senhora que tinha espécie assim de uma pousadazinha, né? Lá na casa dela mesmo, nas antigas, que inclusive parece que até o Luiz Gonzaga uma vez se hospedou lá, foi fazer um show em Dona Inês. E a gente ia muito lá na casa da Dona Rita Cajueiro, que era pertinho assim, umas 5 ou 6 casas da casa da minha mãe. Dona Rita Cajueiro, mãe da Luciana, né? E ali próximo à igreja, chama a igreja mãe, que é a igreja antiga de Dona Inês. Eu não sei se essa tia que ele se referia é exatamente essa senhora que eu conhecia, Dona Rita Cajueiro, gente maravilhosa, né? Eita, como é, rapaz, o tempo vai passando, a gente vai esquecendo das coisas. Como era o nome do esposo, rapaz, de Dona Rita, agora esqueci, viu? Mas eu vou me lembrar. Me lembrei da Luciana, né? E também da Dona Rita. Tinha um esposozinho dela, faz muitos anos que o esposo faleceu. E ela também, claro, veio a falecer. Mas a Luciana que está por lá. Um abraço, Luciana. Deixa eu mandar um abraço aqui, José Pinheiro, em Castanhal, lá no Pará, ouvindo nosso programa, homem da Casa do Chá. Eu sempre anunciando aqui, o povo na expectativa do... quando é que vai estrear o programa dele. Não vou nem mais falar, porque vai ficar a critério dele agora dizer, né? Alô, meu amigo Antônio de Bidu, Dona Vina e Pretinha lá em Mata Velha, né? Abraçar também Quinha e Negra lá nos Barreiros, Luana no Sítio Novo de Cuité, Fátima no Sítio Jacaré de Vera Cruz, Socorro em Pedra da Prada, Socorro lá em Cubati, o Edson, o Divino, a Sueli, Evandro, Lena, Cleonice, Antônio Barreira, Zé Vital, Maria das Dores, né? Valdemir, o Buti, pessoal da Serra Verde, né? Alô, seu Manuel Preto e Dona Lourdes, aí no Calabouço, um abraço, viu? Abraçar aqui, sabe quem? João Careca, lá em Jacaraú, sumiu. Alô, Neno, lá em Belém, né? Simone de Sena e toda a família Sena, no sítio Mocotó de Araruna, um abraço. Dedé da Reciclagem, lá em Montanhas. Galego Martiniano e Dona Quinha, na Fazenda Nova. Genésio, velho macho, lá no Salgado de Cacerengue. Abraçar também Quinha e Sandro, em Sossego, na Paraíba. Em Araruna, eu abraço Dona Neguinha, a Baiana, né? É, Zé Jucá, Valderei, Dona Laíra, Luiz Jucá, Velto do Hortifruti, Luizinho das Guaribas, Bira, seu Manuel Praziano. Abraçar a Andriela lá no sítio Pico São José de Campestre. Abraçar Tonho da Burra, lá em Campina Grande. Quando eu falo Tonho da Burra, eu me lembro meu amigo dos Santos, hein? Não, dos Santos perguntou, ô Xinha, me chama de Xinha. Pergunta lá a Tonho da Burra se choveu lá em Campina Grande pra gente plantar milho. Não é nem milho, ó. Diz que é pra comer milho verde no São João. Agora, olha o trio que ele quer levar pra plantar lá nas terras de Tonho da Burra. Eu, Carlos Suzuki, meu amigo dos Santos e Chico Motoboy, meu cunhado. Pense nos três homens disputos. Olha, o mais trabalhador que tem na enxada é Chico, porque Chico conhece. Então deixa eu mandar um abraço aqui para Francisco, o homem do cabelão lá em Araruna. Júnior lá em Campo Redondo, Zé Raimundo, Donazinha, Dona Neuma, né? Abraçar Marcelo Cavazac, a Gilmara, Zé Dodóia. Amanhã é sábado, né? 7 da manhã na Serrana de Araruna. Tem Serrana de Todos os Ritmos com meu amigo Marcelo Cavazac. Seu José Lucas lá em São Tomé, Cristina lá no Salgado, Sargento Filho na 3ª Companhia de Polícia Militar em Queimadas, na Paraíba. Muito obrigado pela audiência. Alô, seu Severino Simão e Dona Carminha lá em Pilões. Mané Boca de Papa, lá em Três Lagoas de Cacimba de Dentro. João de Dedinho, lá em Campo Redondo, muito obrigado pela audiência. Oliveira, lá do Damião, Zezo, né? Toda essa gente aí ligada com a gente, na hora do Chorão Sobrega. Deixa eu ver se tem mais aqui um zap. Vamos colocar pelo menos um para tocar mais músicas. Ixi, Maria, quando eu chego... Opa, quando eu vejo esse negócio que chega aqui, chega, eu me arrepio. Me parece que o povo do além tá ouvindo a gente. Chegou aqui, deve ser o povo do além ou a nega do... Rapaz, já perceberam que a nega do Google é combinada com esse povo lá do além? Vamos ver quem é que tá aqui, deixa me ver. Boa tarde, Carlos Suzuki. Vixe, mas me arrepiei todo. Boa tarde, Carlos Suzuki. Sextou. É sexta-feira. Amanhã ninguém faz nada. Será? Estamos aqui ligados na hora do Chorão Sobrega. Essa rádio é federal. Do governo federal. Um abraço pra minha amiga Dona Maria da Luz do Gato. Ninguém... O gato comedor de xaxê. Um abraço também pra Bill da Manteiga. Bill da Manteiga. Pra Zé da Burra. É Tonho da Burra do Alô. Tonho da Burra. É. Esqueci o nome dele, nós trocou. Toca um brega aí pra nós. Que é sexta-feira, sexto, Carlos Suzuki. Chega me aí, um abraço. Tá vendo a voz do além? É um negócio assim. Um negócio que deixa o cara todo arrepiado. E aí eu vou tocar nos corações de vocês, estão ligados com a gente na hora do Chorão Sobrega. Um abraço do Carlos Suzuki aqui na Paraíba, em mais de 80 emissoras no Brasil e no mundo. E eu digo pra você, eu só quero te ver feliz. Carlos Suzuki!